Aí, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Meu nome é Rafael Batista e você está com mais um Papo Aleatório aqui para quem já conhece. Antes era café e papo aleatório e agora é só papo aleatório. Por incrível que pareça, eu tô aqui tomando um xicrão de café. Tá com café aqui, vou dar um gole. Melhor ainda. Enfim. Bom, acho que o último podcast foi publicado quando? Eu nem vi, cara. Desculpa aí começar logo com essa lerdeza minha aqui. O programa já tá rolando, já temos quase um minuto e eu não falei nada de legal. O último podcast foi publicado dia 10 de agosto, estamos no dia 26, ou seja, 16 dias que eu não publico nenhum episódio. Mas é porque realmente eu tava... Nem que eu tava mal, cara. Eu... Simplesmente tô trabalhando, peguei um servicinho aí pra poder conseguir uma graninha do mês aí pra poder comprar algumas coisas pra mim e tal. Não é carteira assinada nem nada, eu tô trabalhando numa obra, serviço pesado pra caramba. E teve uns dias desses aí que eu tava até querendo gravar podcast, não conseguia, tava muito cansado, cheguei na minha casa morto e cansado e hoje eu cheguei um pouco mais cedo. E aí eu tô com um pouco mais de disposição pra gravar. Apesar de que essa hora eu já deveria estar dormindo, né? Eu estou gravando no dia 26 de agosto de 2021. São 8h47. E provavelmente esse podcast vai ser publicado no dia... Ou no final de semana, ou se pá, amanhã. No caso, sexta-feira, não sei. Vai depender do horário que eu chegar em casa e tiver saco pra editar o áudio. Enfim, caras. Tô vendo um negócio da minha vacina, cara, e teve algo que eu fiquei muito puto, porque eu fui, né, agendar a vacina e tal, porque, mas você não falou que negócio da vacina aí, você tava todo puto e não sei o que, cara, eu vou ter que tomar isso, cara, de qualquer jeito, então não tem muita escolha, né, e até porque... vai ser uma coisa necessária para poder viajar, para poder comparecer estabelecimento, etc. Cara, o programa aqui, eu não sei se eu ajusto no microfone, eu não sei, peraí, deixa eu virar aqui o lado. Cara, acho que melhorou, melhorou bastante, porque eu tava falando do outro lado aqui, eu tô vendo o programa, ele tava mostrando os decibéis abaixo do que eu tava... do que eu tô falando, agora que eu virei o microfone e ficou um pouquinho mais alto, legal. É porque o microfone é baixo custo mesmo, que é podcast underground e é isso aí, tudo na base do improviso. Sim, aí eu cadastrei lá e eu fiquei puto porque não tem a opção de escolher quem vai aplicar a vacina. Eu vou chegar lá e vou dizer assim, cara, eu quero que quem aplique a vacina em mim seja o Zé Gotinha. Só quero que aplique em mim se for o Zé Gotinha. A enfermeira, não, quero que chame o Zé Gotinha, cara. Eu não vou tomar vacina se o Zé Gotinha não for aplicar. Se o Zé Gotinha não for aplicar a vacina, não vou tomar vacina, não. Mas eu quero o Zé Gotinha, porra. Tá ligado? Eu vou falar assim mesmo. Aí vai lá, enfermeira. Boa, se veste, faz o cosplay lá de Zé Gotinha. Chega lá em mim, aplica a vacina. Vai perguntar. Vai fazer aquela voz fininha, né? Ah, tá bom você tomar vacina. Sim, obrigado, Zé Gotinha. Obrigado por ter aplicado. Que merda eu tô falando, cara, pra introduzir essa merda. Eu juro, eu tava pensando nisso hoje durante a obra. Tipo, não sei porquê, cara, eu tô escutando muito podcast na obra, assim. Mas o teu serviço, o fone não atrapalha? Tipo, eu tô trabalhando porque a gente tem que rebaixar terreno. Terreno? Porra, a gente tem que rebaixar terreno. Então, o rapaz lá cava, ou eu cavo. E daí a gente carrega a metralha, né? O negócio lá que fica, o barro. E aí o fone não atrapalha em nada. Eu boto o fone pela camisa, fico com um lado só pra poder escutar caso alguém me chame. E aí eu tô escutando muito podcast, cara. Tipo, nem noto que o tempo passa. E, bom, tô ganhando dinheiro legal. Já em 2 semanas já tô com um dinheiro bem da hora. Que eu juntei, né, pra poder tanto pagar uma dívida que eu tô no cartão, uma dívida bem pequenininha, só pra comprar o necessário, e daí juntar uma graninha, sabe, investir ou fazer qualquer coisa aí. Eu tô na casa da minha avó, ela tá aqui ela usa aparelho, ela tá aqui, foi pra cama, mas eu acho que ela vai acordar, vai se levantar, porque ela não Não sei se vocês ouviram algum barulho aí estranho, ela aqui no quarto. E aí ela de vez em quando levanta, etc. Aqui tem uns monte de cachorro aqui, latindo e pá. Cara, você já pensaram em matar cachorro porque eles latiram muito, velho? Já pensei já. Mas depois eu ia na delegacia, porque eu com certeza iria ficar mal. Eu sou uma pessoa que se comete crime, eu fico mal muito rápido, cara. Tipo, sei lá, já teve coisa que eu vacilei com os outros. E daí eu fiquei mal. Tipo, eu demoro. Se caso eu fiz alguma merda assim, eu fico mal, tipo, e demoro pra poder aceitar que eu fiz aquilo e pra ficar de consciência mais limpa, sabe? Deixa eu tomar um gole do café. Ai, cara. Então, a obra, lá na obra tá indo bem, amanhã já é meu último dia e tal. E, bom, cara, sabe o que dá vontade de fazer com esse cachorro? É pegar assim, sabe a boca dele, abrir assim, crá, sabe? Tipo, abrir mesmo. Brincadeira, pô, tô querendo fazer isso mesmo não. Mas é meio conveniente, cara. Brincadeira, eu fazer mesmo com o cachorro assim. Não sei como é que é o barulho de alguém abrindo tipo, abrindo a mandíbula de alguém, abrindo a mandíbula de um cachorro e abrindo assim até, sei lá, cara, esqueci como é que se fala, quebrar todos os ossos e aí ela se abrir, o cachorro não tem mais vida porque você abriu, tipo, basicamente tudo que ele. Ah, cara, tudo que é necessário para fazer ele ficar vivo ali, que eu acho que é o cérebro, né? O cérebro é o que mantém. É, uma coisa que eu aprendi falando em cérebro é que você, quando falam causas naturais, eu não sei, né? Algum cara aí experiente com coisa legista, não sei. É, me corrija se eu estiver errado, que não existe, por exemplo, se alguém morreu do nada, assim, vamos dizer, não existe morte por causa natural, porque qualquer coisa pode ser uma causa natural. Uma bala que entra no teu corpo, ela vai ser disparada, logo a física, junto com forças da gravidade, vai levar a bala até teu corpo, vai te atingir e dali vai perfurar teus órgãos, vai perfurar tua pele, primeiramente. Daí são tudo causas da natureza que leva essa bala até o teu corpo. Cara, minha avó, quando vai dormir, eu tô aqui acordado, ela não para quieta. Ela tá aqui orando. Eu tô, infelizmente, tirando o sossego dela. Eu fico até mal, mas ao mesmo tempo, sei lá. É porque assim, ela fala, não, eu vou ficar aqui quieta, mas ela não para. Ai, cara. Sei lá, velho. Sei lá. Eu fico mal porque eu tô perturbando o sossego dela. Quando ela tira o aparelho, ela não escuta muito, sabe? O aparelho auditivo. Então eu teria que falar bem perto do ouvido dela, mas eu acho que ela fica incomodada porque eu tô aqui. Ela sabe que eu tô aqui gravando e que vai chegar uma hora que eu vou ter que acordar ela pra ela poder fechar a porta. Sei lá, cara. Não sei. Ela não ficou chateada nem nada. Só disse, ó, tá, me acorda aqui quando tu terminar de gravar. Tô querendo gravar uns 20 minutinhos por aí, sei lá. Não, não, vamos deixar levar, né? Ai, cara. Um dia desses eu tava dando uma olhada no meu canal do YouTube, né? Do podcast. Eu ainda não coloquei o episódio Gordo, Cansado e com Raiva. Cara, esse episódio causou uma polêmicazinha, hein? Rapaz. Ai, ai. Cara, inclusive, eu queria agradecer ao Fernandes. É Fernandes o nome? Ele mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem aqui no Telegram, no, nos comentários, né? Porque você pode comentar no Telegram. Você tem um Telegram e daí. Você tem na postagem embaixo, tem os comentários e aí você pode comentar à vontade. Não tem grupo ainda pro podcast porque não tem audiência suficiente para isso. Caralho, eu vou ali abrir a mandíbula desse cachorro. Puta que pariu. Então, ele colocou assim, mano, seu podcast é muito bom, porque ele não. Desculpa. Porque ele não mostra histórias incríveis e mirabolantes, acho que é isso que ele quis dizer. É algo tangível, dificuldades genuínas que qualquer um pode ter. Coisas que todo mundo pensa, mas ninguém fala. É bom de se ouvir porque as pessoas percebem que não estão sozinhas, que existem outras como elas. Cara, isso é um fato, porque tem coisas que hoje em dia a gente tem medo de falar, tanto em rede social como até no nosso convívio, mas isso é por conta da lei da boa convivência, sabe? Tem muita coisa que amigo da gente fala. Por exemplo, tem um amigo meu que ele se diz de esquerda. Eu não me considero nada, mas tem muita coisa, sei lá, o pessoal uns dizem que eu sou centro-direita, enfim, eu não, como são pessoas que estão decidindo por mim, eu não vou acatar porque eu nem eu procurei saber sobre isso. É, por mim tanto faz, a ignorância para mim nesse mundo ultimamente está sendo para mim uma virtude completa. Eu não estou acompanhando muito jornal, não estou acompanhando muita situação política do país, para mim está perfeito. Porque quando eu estava acompanhando a situação política do país em 2018, que foi na corrida presidencial, para mim estava um lixo, eu só estava vendo um esgoto. E até hoje segue, sabe? Cara, é, vou voltar nesse ponto ainda, mas enfim, tem pessoas que a gente fala, é, a gente tem que fingir que concorda. Não é tipo se explicar o porquê concorda. Pessoal, ah cara, eu acho isso e tal, acho que fulano de tal tá fazendo coisa errada, tá gerindo o governo errado, etc e tal. Aí você fala, é isso mesmo, sabe? Você não precisa, é, tem coisas mesmo que você não precisa tá abrindo mão, é, você não precisa tá falando de fato o que você pensa, porque se você falar o que você pensa de fato, você vai ter um monte de gente te enchendo o saco até você concordar com o que elas falem, entende? Teve, cara, isso vai soar estranho porque... Acho que não, mas teve uma amiga que ela ouve esse podcast e ela ficou meio, eu não sei dizer direito, não sei se ela ficou com raiva, eu acho que, assim, raiva de momento, sabe, pelo que eu falei lá, da vacina, etc. E ela perguntou, ah, se você quiser ouvir os fatos, etc, sobre o que eu, sobre a vacina, eu posso até debater com você sobre, mas eu não vou, ela vai ouvir isso, ela vai saber. É, eu não vou debater sobre isso, até porque não é algo que eu quero, tipo, entrar, ficar entrando em discussão, debatendo, etc. Só tem coisas que eu acho estranho, eu tenho o meu direito de questionar, e tá aí. Eu não tô dizendo que é uma verdade absoluta, de fato, isso, entendeu? Só levantei alguns questionamentos e só. No ali eu tava com, também foi um momento de raiva, porque eu vejo um monte de coisa repetida, um monte de coisa que empurram goela abaixo da gente, e a gente não pode questionar, porque senão a gente é isso, é aquilo, é bolsominion, é negacionista, é antivacina. Cara, eu tomo vacina desde que eu nasci, então não tem como eu ser antivacina só porque eu levantei o questionamento sobre a vacina da Covid, sabe? E eu agendei agora a vacina, e não tem como eu ser negacionista se eu tomei várias vacinas. Tipo, teve a da H1N1 e da gripe suína, eu tomei as duas, cara. Quando eu, tipo, minha escola mesmo teve, vamos dizer assim, que foi um procedimento semelhante ao da Covid. Tinha que ter álcool em gel, a gente não usava máscara nas escolas, mas a gente sempre tinha que usar álcool em gel. Era álcool em gel, lavar as mãos sempre, tipo, qualquer coisa. É, sobre a questão, voltando ao assunto da questão do meu desse meu amigo, que ele é de esquerda, ele também é ateu. É, ele estava me falando, ele tinha conseguido um emprego, que foi o seguinte, ele estava trabalhando no mercado, na parte do estoque. A única função que ele tinha era repor as coisas quando a prateleira estivesse vazia, ou pegar as compras e subir para o estoque, sabe? Chegou o carregamento, ele leva para o estoque lá. Aí, a patroa dele, a ex-patroa, né, no caso, era cristão, era católica, algo assim. E ela perguntou a religião dele, ele disse que era ateu. Ela ficou falando, ele disse a mim que não chegou a debater. É, não sei se isso é verdade, nem questiono, porque eu não tava lá para saber se ele falou alguma coisa ou não. Uma semana depois ele foi demitido. Ele é um cara que trabalha muito bem, tipo, ele cumpre com a função que ele tá lá, você bota ele pra trabalhar, você explica o negócio a ele, ele faz de fato. Aí eu não sei se ele nem era de carteira assinada, era só algo de boca, então assim, pra demitir ele foi fácil, né? Então tipo, olha, vou te dar o dinheiro aqui pelo jeito que tu trabalhou e tu pode ir embora. Ele acredita que isso tenha sido uma perseguição. Tem uns crianças gritando aqui, cara, que merda. 8 horas da noite, 9 horas já vai dar, e criança gritando aqui na rua, caralho. Então, aí eu disse a ele, cara, você tem que abrir mão de algumas coisas às vezes. Abrir mão dos seus ideais, infelizmente, porque nem todo mundo, muita coisa nessa vida, os ideais da gente, a gente tem que abrir mão. Porque senão a gente se ferra, entendeu? Se ele é ateu, ou ele dizia, não, eu sou meio curioso, Aí se ela dissesse, ah, mas você acredita em Deus? Ele, sim. Ela, você reza? Ah, não, mas eu acredito que tem uma força maior, etc. Sabe, tem coisas que a gente tem que medir para poder falar, porque a gente sabe que vai ter uma repressão de algumas pessoas, principalmente quando essa pessoa é superior a você no quesito de trabalho, etc. Aí você se pergunta, ah, você está dizendo a mim que eu vou ter que, sei lá, ah, se eu for de direita, eu vou ter que concordar com os meus amigos de esquerda, e se eu for de esquerda, eu tenho que concordar com os meus amigos de direita. Sabe, é um assunto complexo, se você parar para pensar, de fato é muito complexo. Mas, cara, só para pensar um pouco. Às vezes a gente só quer ter, por exemplo, uma conversa tranquila. Às vezes a gente só quer ficar tranquilo, conversando com alguém, não quer saber de política, não quer saber de, sabe, de coisas que, se você sabe que se você discordar, as pessoas vai criar um furdúncio ali, sabe? As pessoas falam, ah, eu sou a favor de um debate mais saudável, mas na prática isso nunca acontece, principalmente se tratando de Brasil, cara. Na internet, menos ainda, você nunca viu um debate saudável na internet. É só, às vezes, os caras, como é que eu posso dizer, masturbando argumentos, desculpem a forma de falar, mas assim, é como se isso, quanto mais complexo eles tornarem o argumento deles, usarem palavras bonitas, etc., para parecer mais inteligente e afins, para poder dar mais prazer, para poder, ele sabe que na mente dele, se ele usar palavras mais bonitas, mais complexas, de difícil entendimento, que se encaixam em contextos específicos, ele sabe que quem está vendo ali vai dar mais atenção para aquele, entendeu? É que nem um político. O político, quando ele sabe se comunicar, quando ele é carismático, não só político, vamos ver, por exemplo, pessoas que aplicam golpes de pirâmide financeira. Elas sempre são carismáticas, eles têm muita lábia para poder conseguir convencer os outros, entendeu? Então, tudo isso faz parte para poder até se vencer um debate sem você ter nenhuma base das coisas. Só de você ter um bom vocabulário e, sei lá, sair falando algumas coisas aleatórias, o pessoal vai dar mais atenção. Às vezes nem precisa. Tem gente que só de se mostrar confiante no que fala, só de se mostrar que acha que sabe daquilo, né? Se mostrar que sabe mais que todos, ela consegue se sair como superior também. Já vi muitos casos disso. De gente que sabia menos que você, ou melhor, sabia menos que eu, e quando eu falava, ela desmerecia o que eu falava e o pessoal dava atenção a essa pessoa. Bom, não preciso nem falar do resultado, né? Principalmente com coisas que, por exemplo, envolvia computador, essas coisas assim. Eu não sou o melhor do mundo, mas era uma pessoa que ela dava palpites errados e acabava ferrando com o sistema da pessoa, com as peças do computador da pessoa. E basicamente é isso, tá? O que eu queria... Eu não sei nem qual foi o ponto mais que eu queria chegar... Mas é esse aí, eu não sei se você conseguiu entender. Eu fui me perdendo aqui. Eu tô com um monte de assunto, cara, aqui no meu Joplin, que é um aplicativo excelente para notas, eu até recomendo. Dá para você fazer um caderninho nele. Você pode ter vários cadernos e você pode anotar. Ele é de código aberto, você pode sincronizar com o Google Drive, etc. Pega no PC, pega no celular. Muito bom, eu recomendo até. E teve um cara recentemente que ele pegou meu podcast. Eu acabei esquecendo disso, cara. Eu falei quase agora. Eu tava dando uma olhada no meu canal do YouTube e aí eu vi que um cara, ele pegou meu podcast, o meu podcast 5, que eu falo que eu fui acusado de engravidar minha prima, né? Ela me acusou. Aí, esse cara usou esse meu podcast como exemplo pra pessoa ser MGTOWER. Não, cara. Eu não quero que meu podcast seja usado pra isso. Infelizmente, eu não sei se ele entendeu direito. Era mais um desabafo, cara. Tem muita coisa aqui que eu falo. Eu quero só conversar com você, vocês, no caso. Só quero conversar com vocês. Só quero desabafar, pôr pra fora algumas coisas que eu não consigo falar direito. E tem um cara que ele faz um podcast semelhante, ele é basicamente na mesma pegada que eu, que é o Undead Morto Vivo. Que é muito bom esse podcast dele também. Ele conta umas histórias bem legais também. Cara, como eu tô falando isso como se minhas histórias fossem excelentes, né, cara? E eu recomendo muito você escutar o podcast dele. A gente já tentou gravar podcast duas vezes, mas um assunto ficou muito pesado pra gente poder publicar, ficou uma vibe muito pesada. O outro eu acabei não editando e perdi o arquivo, infelizmente. Mas eu tô querendo trazer ele aqui, como se fosse uma entrevistazinha, um papo livre mesmo, assim, para vocês poderem conhecerem ele e para poder o público dele me conhecer também, etc. Não sei se ele vai postar no feed dele. Cara, super gente boa, velho. A voz do cara é uma delícia de se escutar. Mó gostoso. Ai, ai, cara. Serguei é bom, tá bom? Serguei é bom. Ai, ai. Ai, cara, vocês já ficaram mal depois de transar, velho? Sério, tipo. Tô mudando o assunto pra caramba, mas enfim. Vocês já ficaram mal depois de transar, cara? Minha namorada, ela fica meio puta às vezes que eu, tipo. A gente termina de. Termina lá, né? O Sérgio. O sexo, ui, ui. Aí eu me deito, eu fico, cara, qual o sentido da vida? Puta que pariu, Rafael, de novo não, velho. A gente acabou de fazer, tava muito bom e tu vem me falar dessas coisas tristes, cara. Mas depois ela entende. É porque assim, quando a gente tá fazendo, tendo uma relação, isso até na masturbação também, a gente produz dopamina. E quando a gente tem um orgasmo, a gente esvazia toda a dopamina no corpo. Quase toda, eu acho. Não parei muito bem para olhar isso. E aí, principalmente quando é alguém que é, por exemplo, como eu, que tem aqueles vícios, né? Esse problema aí que eu tenho, que eu tô tentando aliviar mais um pouquinho e tal. Tô até conseguindo, eu tô evoluindo nisso, tô ficando mais assim, de boa pra, nesse quesito. Tô ficando tipo, sem fazer muito. Tem semanas que eu tô passando sem fazer, etc. Enfim. Mas voltando ao assunto, eu acho que isso acontece mais com quem tem esse problema, porque quando a gente termina a masturbação, a gente fica mal. E também, tipo, tem a que é chamar a depressão pós-masturbação. Isso é até normal. Tem com homem, tem com mulher. Eu acho que mulher é mais raro, mas tem cara que tem direto isso, principalmente se ele faz com frequência. Então eu acho que basicamente é isso. Eu não sei se já aconteceu com alguém de vocês, eu não sei se até para quem não se masturba ou não assiste pornografia, se isso acontece. Mas, cara, sei lá, não é toda vez que acontece, mas às vezes tipo, acaba acontecendo, né? Aí eu fiquei me lembrando disso porque, sei lá, né? Imagina, você tá fazendo algo bem, tipo, bom. Aí do nada você acaba. Aí você fica mal depois. Tipo, você fica refletindo sobre a vida. Você vira o próprio Sócrates, sabe? Só sei que nada sei. Ou você vira o próprio Sócrates lá no leito de morte, tomando o. Fazendo a eutanásia lá. Foi convidado a se suicidar. Ai, ai, cara. Cara, tinha outros assuntos que eu queria muito conversar. Tem até uma historinha aqui. Tenho várias histórias, cara, que eu quero muito falar nesse podcast, mas eu não acho que vai caber aqui. Como eu tô querendo fazer podcast curto, pelo menos por enquanto, acho que já tá bom já. 20 minutos, 23, já vai pra 24. É isso. Bom, se você gostou desse episódio no YouTube, deixe seu like, deixe seu dislike, comentário, enfim. Apesar de que eu desativo meus comentários no YouTube, eu uso uma extensão lá para poder desativar. Coloque no seu feed, ou melhor, coloque o feed no seu agregador favorito. Eu consegui colocar no iTunes, eu acho, porque estava em aprovação, não sei se eles liberaram. E é isso. Envie um e-mail para mim, é acervoperdidopodcast@meiofence.com. Eu só recebi um e-mail, mas eu acho que eu respondi em algum podcast aí. Era o rapaz falando sobre justamente como começar um podcast. Eu até fiz um podcast sobre isso até. Que não precisa de muita coisa para poder você começar. Você faz com o que você tem. E, bom, também tem no Telegram t.me/acervoperdidopodcast. Você pode acessar diretamente do navegador sem precisar baixar se você não tiver Telegram. É, vai ter no YouTube também, se você não quiser ouvir pelo Telegram, apesar de que lá a frequência, ou melhor, a atualização é muito mais atrasada comparada ao Telegram. E é isso. Se você quiser também deixar um comentário na parte de comentários, você pode falar que eu vou ler aqui, que nem o Fernandes. Obrigado, Fernandes, mais uma vez. Um abraço, cara. E é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Fui!